Aí, demorou. SV coerente, atrito constante. E Negra Lani, faz call pela rima, hein? Eu não sustento a maneira deprimente da qual vivemos, encarando o dia a dia, submetido a tiroteio. Convivência cruel, moleque no crack, assassino futuro. Rotina impressionante que não desperta o subúrbio. A humanidade está em choque, abismada com a violência. Playboy pede socorro no assalto clemência. Neguinho chega na malinagem, leva seu puto e suas prata. Sem reação nenhuma, despercebido na madrugada. Clientela, freguesia, chega pra conferir. Puxada branca ou da preta, vai com som. Escolhe aí, destruição em cada esquina. TM travado, intima muito louco com lanterna no enquadro. Faz parte da rotina impressionante. De vacilo na quebra, demora flagrante. O sossego é raridade, violência em alta. Vários manos da cadeia se arrependem da desgraça ou fatalidade cometida no passado. É juventude drogada, tem instinto revoltado. Algum tempo atrás, quem diria aquele sossego? Hoje em dia é diferente, os irmãos se matam mais cedo. Muita treta, acabou-se o respeito. Disputam com frequência ponto de tráfico. Sem noção do perigo, dinheiro vem fácil. Vários no esquema, muitos camaradas. Mulheres bonitas desfilam na bocada. Elas querem o bagulho, a troca é arriscada. Necessidade às vezes, muita ambição. No momento é bom, no momento é bom. Não viverá no futuro, não resistir à tentação. Que o bagulho tá ficando foda, pesado. O crack se tornando vício rotineiro. Oferta do diabo. É embaçado, dramático, o sangue que escorre. Na capital de SC, maluco, o crime tá forte. Violência em alta, cidade pacata. Quem conhece tá sabendo que agora é rajada. É embaçado, dramático, o sangue que escorre. Na capital de SC, maluco, o crime tá forte. Violência em alta, cidade pacata. Quem conhece tá sabendo que agora é rajada. Tem que fluir de repente, muita calma, bem se tente. Nem a chuva cai do céu assim, tão simplesmente. Um futuro melhor, meu afilhado, meu sobrinho. Não ser mais um bandido e sim o brilho do sorriso. Vivendo na nascente, lágrimas e desafio. Nasce uma criança, amanhã morre outra tira. Só vazio preenchido pela fé no Senhor. É só mais calma nessa hora, implora a paz interior. Uma gestante, uma criança, não era a porta da esperança. Ela pedia 5 gramas e pior, ninguém se espanta. Pranto, sofrimento, eu canto, não mais aguento. E com a chuva que Deus mande, a esperança no gueto. Confiável truta, aqui presente humildemente. Mais um sobrevivente do perigo consequente. Do descaso que o preto branco passa, também passo. A persistência não me deixou no fracasso. Não sei se é falta de informação ou então uma linhagem constante na cabeça do irmão. Por culpa do indivíduo engravatado, foragido. Talvez o PM fardado, não confiável no fato ocorrido. Meteu pipoco no peixe, cheirou e disparou. Oh, oh, oh. Que é que eu faço, mano? A imagem não é nada, é emergência lotada. Mais um maluco ferido por uma bala disparada. Enfrento com talento o tormento do momento. Perigo, tô fora, tô dentro do movimento. Ação em campo, estratégia pra não errar o chute. Nova opção de vida, levante e lute. Cumprida a mensagem escrita, te passei a fita. Faça sua parte, irmão, pense e reflita. Do que é que vale sangue, ficar no fogo cruzado. Sol atrasalado, cuidado, muda o cenário. Revoluciono através do pensamento. No momento, no meu corpo, são os 90%. Assim que é truta, pode me achar um bosta. Mas tô na fé na luta, não atiro pelas costas. É embaçado, dramático, o sangue que escorre. Na capital de SC, maluco, o crime tá forte. Violência em alta, cidade pacata. Quem conhece tá sabendo que agora é rajada. É embaçado, dramático, o sangue que escorre. Na capital de SC, maluco, o crime tá forte. Violência em alta, cidade pacata. Quem conhece tá sabendo que agora é rajada. Ai, ai, arma, droga, crime, disso eu tô livre. E peço ao Senhor que sempre nos ilumine. Minha missão na terra é pela paz, não pela guerra. Não quero ver meus manos se matando pela pedra ou na cela, trancado, desperdiçando um talento. Aí sem essa aliado, aproveite seu tempo. Muitos não veem a saída, não acham a solução. Jesus, a rima são a minha opção. Sei que ninguém é perfeito, também já dei mancada. Não faço o que eu faço, faço o que eu falo na levada. O crime te oferece uma vida boa, é. mas só colhe a paz aquele que planta fé. Acredito que o sofrimento não será eterno, e através do verso eu atinjo o homem de terno, que intencionalmente prejudica o meu povo. Pra confundir os sábios, Deus enviou os loucos. Eu tô ligado, revólver não faz revolução. Quem no crime se envolve é só destruição. Não se faça de louco, não se trata de um jogo. O inimigo é o perigo, o principal retorno. É embaçado, dramático, o sangue que escorre na capital de SC, maluco, o crime tá forte. Violência em alta, cidade pacata, quem conhece tá sabendo que agora é rajada. É embaçado, dramático, o sangue que escorre na capital de SC, maluco, o crime tá forte. Violência em alta, cidade pacata, quem conhece tá sabendo que agora é rajada.